Oitavo volume da obra. A vida era sem base e sem lógica, e agora com base e com lógica. Quem está exposto a ser vítima de todas as ruindades da vida, das lutas, das brigas, das guerras, da vida dos sacrifícios, dos descontentamentos, dos aborrecimentos, da vida das dores, do desespero, da desarmonia, das doenças, da vida das indecisões, da vida dos que não sabiam do porquê que tudo isso era assim, da vida dos que tinham vida, que têm vida e que não sabem do porquê dela, da vida dos que viviam e vivem como papagaios e sem saber porquê, a serem vítimas de todas as ruínas da vida, dos mistérios, dos enigmas, das aparências, das ilusões, das fantasias, da vida de quem nunca teve em que se basear. Enfim, vítimas de uma vida sem lógica e sem base, para então saberem o que diziam e o que dizem. E assim, uma vida exposta a todos os males e a todas as ruínas. Com essas contradições todas, ainda tinham coragem, muitos, de dizerem que sabiam o que estavam fazendo. Com essas contradições todas e outras mais, berrantes, com que se contradiziam e contradiz tudo que estes sonhadores fazem e pensam. Acham e achavam que estava direito. Hoje acordando e vendo que estavam caducando, que viviam inconscientemente a chamar a inconsciência de consciência. O inconsciente querendo ser aquilo que nunca foi nem é. A tal vida das aparências. E assim, vejam que infinidade de contradições, que contradiz tudo da vida da matéria. Os males contradizendo todos, porque a destruição de tudo os confirma, e até o mal por si mesmo se destrói. E assim, a vida deixou de ser aquilo que muitos pensavam, iludidamente, que era. Por isso, falavam e pensavam na realidade da vida, sentindo que nessa vida tivesse alguma coisa de mal. Mas os entendidos não dão e não davam conta de suas ilusões. Viviam sonhando assim, desse jeito, e essa infinidade de contradições anulando todas essas falsas realidades do animal racional. O sofrimento e os tormentos anulavam a realidade da vida, dos que sonhavam que a vida da matéria fosse real e verdadeira. Mas tão iludidos estavam com a vida, que pensavam estarem certos e vendo, entretanto, na mesma hora, a contradição. Todos sofrendo do seu jeito e de sua maneira, e sentindo que não podiam estar certos. Se estivessem certos, não sofreriam. Daí, por não estarem certos, é que sofrem. Então, muitas vezes, desiludidos, diziam: a vida é uma ilusão. Nós vivemos todos iludidos. Não sabemos como tudo isso se constituiu numa coisa tão indecifrável. Vida cheia de mistérios, recheada de mistérios e de enigmas, que muitas vezes nos desanimamos de viver, por não conhecermos e sabermos o que está certo. Então, vamos vivendo e suportando essas imposturices todas para vermos até onde vamos chegar, com tanto sofrimento, a nos martirizar, a nos atrapalhar e a nos agonizar nesta vida que ninguém entende e que ninguém nunca entendeu, porque ninguém nunca soube o porquê dela. Muitos, assim, costumavam a falar e a imaginar, e já desiludidos e desanimados por procurarem a verdade e não encontrá-la, muitos ainda diziam: estamos vivendo neste mundo todos tontos. tontos porque nada de certo ninguém conhece, ninguém sabe. Existe uma infinidade de coisas que dizem estarem certas, mas vai se ver, tudo é aparência. Aparentemente está certo, mas verdadeiramente procura-se e não se encontra o certo. E assim, todos vivendo em agonia, agoniados por ter de viverem falsamente deste jeito, a lamentar, dizendo: a vida não nos preza, por isso ela acaba. Morremos sem querermos morrer, e muitos morrem com saudade da vida. E ainda mais, dizer: eu acho que todos têm saudade da vida. Morremos sem vontade de morrer. Isto é o conto mais humilhante da vida. Quase sempre, no melhor da vida, ela vai embora. A vida não gosta de ninguém e nos desfeiteia assim, dessa maneira, com a presença da morte, e muitas vezes sem esperar. A morte vem, às vezes, de surpresa. E assim, a vida não gosta de ninguém. A vida não tem amor a ninguém. E nós não devemos ter amor a quem não nos tem. Portanto, o melhor da vida é nos despreocuparmos da existência dela, de tudo e de todos os seus pertences, porque nada adianta as preocupações. Devemos sim atermos-nos às coisas necessárias para podermos sair levando a vida até quando esta quiser que se viva. Nós não mandamos na vida. Se mandássemos nela, não a perderíamos nunca. Mas, por não mandarmos na vida, é que perdemos-la. E assim, qual o poder desta vida? Nenhuma. Basta ser de matéria, a vida, para esta não ter valor algum. E assim, muitos a pensar e a imaginar, chegando à conclusão de que no mundo não devem ter ganância, nem ambição, nem apego a coisa alguma, porque tudo é aparência. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de nada. Aparentemente são donos, mas verdadeiramente não são donos de coisa alguma. Daí, tudo ser ilusão e nada mais. E assim, muitos chegando à conclusão do que a vida é, levando a vida risonhos, alegres e contentes, filosofando da melhor maneira possível para irem passando o tempo sem sentirem. E assim vejam o terror da vida da matéria. Quem vive desprevenido do que a vida é, não tem recompensa de espécie alguma. Pelo contrário, sofre e padece muito. A estrutura racional é pura, limpa e perfeita. E a estrutura do encanto é cheia de defeitos, por ser deformada. Então, esta é uma estrutura cheia de defeitos, por ser de matéria. E a estrutura racional, como sabem e conhecem, é pura, limpa e perfeita. E hoje estão vendo que, racionalmente, tudo é. E materialmente, nada é. Então, todos acatarão, em toda sua plenitude, a estrutura racional. Porque era o que todos viviam a procurar, a procura do seu verdadeiro mundo de origem. Todos a acatarão, com amor, carinho e abnegação, por encontrá-la nessas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Definição completa de tudo que desejavam, que imaginavam, e de tudo que não sabiam e não conheciam. Então, todos acatarão, com todo respeito e amor, por encontrarem nela tudo de que precisavam e necessitavam. E assim, todos hoje, na estrada certa, a estrada racional, e caminhando alegres, contentes e satisfeitos, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, hoje, todos satisfeitíssimos por estarem na estrada certa, na estrada racional, na estrada do verdadeiro mundo do animal racional. Satisfeitíssimos por estarem todos de volta ao seu lugar de origem, ao mundo racional, ao mundo verdadeiro do animal racional. Aí, no mundo do elétrico e magnético, existia uma infinidade de estradas, todas elas com o título de certas. Por serem todas elas deformadas, não podiam serem certas, e por isso passaram a vida toda à procura do certo e nunca encontraram. E hoje, encontrando-o, a verdadeira estrada, dizem, é verdade. Quanto tempo perdido nessas estradas da deformação e da bicharada? Quanto tempo perdido! Quanto tempo perdido por andarem atrás de João Ninguém! E assim, hoje, todos iluminados pela luz do seu mundo de origem, a luz racional, todos brilhando racionalmente por estarem na verdadeira estrada racional, a estrada que conduz todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim vai chegando o fim do elétrico e magnético, com a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Com a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo do seu verdadeiro natural, acabando a vida do encanto, a vida da matéria, a vida do mal, a vida em que todos vivem em busca do bem e sempre tudo ao contrário. A multiplicação do mal, a multiplicação das ruínas, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação de tudo de ruim, porque não podiam, de maneira alguma, encontrarem o bem no mal. A matéria é um mal, por isso se diz matéria, mal puro. Como podiam encontrar o bem no mal? De maneira alguma, por isso todos eram sofredores. E todos sofriam porque não podiam de forma e de maneira alguma encontrar o bem no mal. O bem na matéria nunca poderiam encontrar. Mas tudo isso acontecia porque não conheciam a sua origem, não conheciam o seu mundo de origem, não conheciam o mundo que deu consequência a este em que vivem. Não há efeito sem causa. Se existe esse mundo deformado, encantado, misterioso e enigmático, se existe este mundo com todos estes feitos, é porque existe outro que deu consequência a este, que é justamente a origem desse mundo elétrico e magnético. Então, por desconhecerem o seu verdadeiro natural e a verdadeira origem desse mundo, é que viviam carpindo o sofrimento e a multiplicação deste, sem poderem se livrar da vida da podridão, da vida da matéria, da vida de sofredores. E sempre sofredores, sem condição de se livrarem do sofrimento, por desconhecerem a sua origem e o seu verdadeiro natural, e por desconhecerem o outro mundo que deu consequência a esse. Não há efeitos sem causa. De forma que viviam todos horrivelmente dessa maneira, à procura do bem no mal. Nunca o encontraram, a não ser o bem aparente, o bem traiçoeiro. O bem aparente é um bem passageiro, é um bem de momento, é um bem ilusório, é um bem de quem está iludido. Está bem agora, no momento, aparentemente. E daqui a um pouquinho está mal. Está vivo, daqui a um pouquinho está a morte. Nunca poderiam encontrar o que vinham procurando há muito, o bem verdadeiro. O bem verdadeiro é eterno bem, e o aparente é um bem ilusório. Então, viviam à procura do bem e nunca o encontrando. E vendo, sim, sempre a multiplicação das ruínas, a multiplicação do mal, a degeneração dos seres, a multiplicação da degeneração. Enfim, de maneira alguma podiam encontrar a felicidade verdadeira a qual tantos e tantos viviam à procura. Então, viviam nessa vida de sofredores, nessa vida de sofrimento e sem poderem resolver essa situação, por não saberem do porquê que eram sofredores, por não saberem do porquê que eram assim, de matéria podre, e por isso, por si mesmo, se destroem. Então, viviam aí as tontas, as cegas, de experiências em experiências, sempre experimentando, e tudo sempre em experiência, e sofrendo sempre as consequências de todas essas irregularidades. A vida do mal se multiplicando sempre, e sem poderem debelar o mal e chegarem ao bem verdadeiro. Isso por desconhecerem a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. Por desconhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por desconhecerem o porquê dessa deformação racional, é que viviam dessa maneira, nesse degredo infernal, nessa muda solidão, tentando resolverem o bem e vendo o mal sempre brilhando, por todos os cantos e por todos os lados. Tudo por desconhecerem a sua verdadeira origem e desconhecerem o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo que estão conhecendo agora, através do livro Universo em Desencanto. A origem do seu ser e dessa deformação racional de todos aí nesse mundo. Todos de Herodes a Pilatos vivendo sem saberem por quê, desconhecidos de sua origem, vivendo aí perdidos em um mundo do qual não sabiam da sua razão de ser, nem o porquê dele, do qual não sabiam por que se originou assim, do porquê foi feito assim. Viviam aí perdidos, à mercê das experiências, para acertarem ou não. Acertarem aparentemente. Vivendo aí como verdadeiros enigmáticos dessa natureza. Muitos até envergonhados de serem assim, como verdadeiros parasitas, aí a dizerem. Somos uns parasitas que vivemos aqui em cima desta terra sem saber por quê, explorando tudo sem saber por quê. E muitos até dizendo, eu já vivo angustiado, não suporto esta vida, não suporto viver sem saber por que assim vivo, sem saber do porquê que vivo em cima desta terra e do porquê que vivo neste mundo. Muitos angustiados ficam até desanimados e envergonhados de serem assim como são, sofredores sem ter solução disso e sem saber do porquê dessa condenação. E condenados por não saberem do porquê do seu ser e do porquê da existência do mundo em que vivem. Muitos angustiados e desesperados diziam uns para os outros, o que é que nós sabemos do certo? Do certo não sabemos coisa alguma. Vivemos aqui igualmente a papagaios, falando sem saber o que falamos. Não sabemos por que somos assim. Ninguém nunca veio aqui dar explicações do porquê da nossa existência ser assim como é, nem assim da existência deste mundo em que vivemos. Enfim, todos agoniados, e agonizando ficavam desesperados, e outros, conformados de serem assim, diziam, fizeram-nos assim. Que é que vamos fazer? Temos de ser assim mesmo. e vivemos assim mesmo, sem sabermos por que nos fizeram deste jeito. E assim, vivendo ridicularizados por nada de verdade saberem a seu respeito. Por nada de verdade e de certo saberem sobre a existência desse mundo misterioso e enigmático. Ficavam envergonhados e humilhados de serem como são, sofredores. E, por serem lama em pé, por serem podridão em pé, porque matéria é coisa podre, e por isso, por si mesmo, vai se destruindo pela deterioração, é que se exterminam, pois o mal, por si mesmo, se destrói. Então, muitos indagam. Por que vivemos mal assim nestas condições? Por que somos feitos deste mal de matéria? Nós não nos conformamos com este mundo, porque não nos conformamos com o sofrimento, com as dores, com as doenças, enfim, porque não nos conformamos com tudo que nos incomoda. Não nos conformamos com a velhice. Quando éramos novos, fazíamos tudo. Quando velhos, não podemos fazer nada. Que vida nos proporcionaram? Só para termos decepções? E assim, muitos tristes e indignados de serem seres misteriosos, porque ninguém nunca deu solução desse mistério e do porquê de tudo isso que conservavam em mistério. Então diziam outros, para que estudamos tanto, se o principal ninguém conhece, se o principal ninguém sabe? Então, que é que nós sabemos? Sabemos muito, mas este muito, de que serve? Ninguém sabe do porquê que somos assim. Ninguém sabe de onde viemos, nem para onde vamos. Nós nunca descobrimos a nossa origem. Então, o que é que nós sabemos? Uma vergonha. Um sofredor como nós dizermos que sabemos, quem sofre é porque nada sabe. Somos sofredores. Que adianta este saber? Só para sofrer? Pois sofre os que dizem que sabem e os que nada sabem. Então, o que adianta esse nosso saber? Nada adianta. Para nos iludir cada vez mais? Se soubéssemos como pensamos que sabemos, não sofreríamos. Não éramos sofredores. Mas, por não sabermos nada, é que somos sofredores. Então, sabedoria só para sofrer, de que adianta? Nada. E assim, muitos dialogando consigo mesmo, a fazer comparações muito certinhas, chegavam à conclusão de nada serem. Por isso é que surgem do nada e terminamos em nada. Então, sabedoria do nada. Que adianta o saber do nada? Nada. Então, para que tanto convencimento e para que tanta pretensão e presunção? Só mesmo para quem está completamente iludido consigo mesmo, que desconhece o seu ser de sofredor e que desconhece que surgiu do nada. É um tudo aparente que acaba terminando em nada. Mas muitos vaidosos, iludidos e traídos julgam serem aquilo que nunca foram. São, sim, sabichões do nada. E assim, vejam que ilusão derrotou todos de uma tal maneira que julgam ser aquilo que não são. Muitos julgam até serem puros, limpos, perfeitos e santos. A ilusão faz com que se julguem serem aquilo que nunca foram e não são. Onde se viu um sofredor saber o que diz? Onde se viu seres que estão em decomposição e por isso tudo se acaba, tudo por si mesmo se destrói, saberem o que diz? Só mesmo cegos de olhos abertos, que não querem enxergar que são de matéria podre e que, por isso, por si mesmos se destroem. Cegos de olhos abertos, que não sabem por que vivem em cima dessa terra, e que desconhecem a sua origem. Vivem aí, no mundo, sem saber por quê. Só mesmo cegos de olhos abertos. Olhos abertos, mas ceguinhos. Cegos pelas ilusões, iludindo a si mesmo, vivendo como uns bobos, como uns loucos, que não sabem o que dizem. E assim vejam que a vida de quem não sabe por que vive, nem sabe de onde veio, nem muito menos para onde vai, nem sabe o porquê de sua existência, nem o porquê da existência do mundo em que habitam, é toda de mal e nada vale. Vivem porque têm vida, mas não que saibam o porquê da existência de sua vida. E assim vejam, quantas lutas perdidas nestas condições. Quanto tempo perdido nestas condições. Quanto tempo de lutas sem proveito algum nestas condições. Tudo por desconhecerem a base verdadeira do seu ser. Agora, estão cientes do porquê que assim são, do porquê que o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão. Agora sim, é que vão começar a viverem racionalmente, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Agora sim, é que serão orientados pelo seu mundo de origem, para viverem equilibrados e racionalmente, por conhecerem o seu verdadeiro mundo natural, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então sim, agora é que vão banir o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, por conhecerem o porquê desse mundo e o porquê da existência de todos os que habitam este encanto, o qual, agora, deixou de ser encanto por estar aí o desencanto em suas mãos. E assim hoje, todos conhecendo o bem verdadeiro e o bem aparente. O bem aparente é o bem do encanto, e o bem verdadeiro é o bem do desencanto. Então, hoje, todos sabendo o porquê desse bem aparente. O que deu origem a esse bem aparente? O que deu origem a essa vida de aparências? O que deu causa a esse mundo de matéria, de aparências? O que originou essa deformação racional? Todos hoje, sabendo o porquê de toda essa odisseia, o porquê de toda essa catástrofe, o porquê desse mundo catastrófico, o porquê dessa catástrofe, o porquê da formação, geração e criação desse mundo e o porquê de assim ser. Hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê desse bem aparente e o porquê do bem verdadeiro. O bem verdadeiro é do desencanto e o bem aparente é aí do encanto. Hoje, tão naturalmente, a chegar aí em suas mãos o verdadeiro bem, a imunização racional, a qual quer dizer, unidos ao seu mundo de origem, unidos ao verdadeiro bem, imunes ao elétrico e magnético, por estarem ligados ao seu mundo de origem, por meio do fluido racional, fluido verdadeiro da origem do animal racional. Hoje, todos mais equilibrados do que nunca, porque estão começando a ser equilibrados racionalmente. E assim, a vida do futuro será a vida racional. O progresso será racional, por todos começarem a serem orientados pelo mundo racional, o mundo da planície racional, pelo mundo verdadeiro do animal racional. Então, o progresso será racional. No racional impera o bem, impera a felicidade verdadeira, a paz verdadeira, a fraternidade verdadeira. E tudo a se multiplicar racionalmente. E assim, está em mãos de todos a bússola real racional, a bússola da origem do animal racional. E assim, todos brilhando racionalmente por serem orientados pelo seu mundo de origem, por serem orientados racionalmente. E daí, tudo dando certo na vida de todos. O mal está se extinguindo e o bem imperando, o bem verdadeiro. Não esse bem aí, aparente. Todos recebendo as orientações precisas do seu mundo de origem, para o seu brilhante equilíbrio racional, aí, na vida do mal. Mas o mal perdendo aí toda a sua influência, e o bem a imperar para sempre. Ninguém vai querer viver mal, e sim bem. Então, todos devem estar com os livros nas mãos. Todos com os livros nas mãos e com persistência na leitura. Todos devem persistir na leitura destes livros para bem servirem-se dos benefícios da imunização racional. A persistência na leitura traz equilíbrio, e o equilíbrio traz o bem-estar. E assim, multiplicando-se tudo de bem e tudo de bom na vida de todos. A maior surpresa de todos os tempos para o animal racional é a imunização racional. Todos surpreendidos, porque ninguém mais contava de que essa vida e esse mundo tivesse solução. Ninguém mais contava com coisa alguma. Viviam a contar consigo mesmo, devido o sofrimento e a desilusão serem muito grandes. Todos desiludidos face a muitos sofrimentos. E assim, hoje, todos no trilho certo, na estrada certa, na estrada racional, na estrada verdadeira do mundo de origem do animal racional, a estrada do mundo racional, a estrada em que todos estão caminhando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, ou seja, de aparelho racional. Então hoje, mais felizes do que nunca por estarem certos e na estrada certa, de volta ao lugar de onde saíram. De onde saíram? Do mundo racional. E por que assim ficaram? Por se deformarem em animais racionais. A descida por essas eternidades todas e por passarem por uma infinidade de fases até chegarem na fase que aí estão, a fase de aparelho racional. Passaram por estas infinidades de fases, todas elas para a lapidação do animal racional, para que fossem todos lapidados até se tornarem em aparelhos racionais, ou aparelho racional, para daí, então, todos encontrarem-se de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Todos de mudança do mundo deformado racional para o mundo racional puro, limpo e perfeito, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. Então hoje, todos mais felizes do que nunca, por terem em mãos a liberdade dessa condenação, que, pelo livre-arbítrio, fizeram, por livre e espontânea vontade, esse passeio abrasador, amargurado, nesse mundo de dor, de desespero e de lágrimas, em que ninguém tinha satisfação de ser como são. E hoje há libertação da matéria, isto é, libertos da matéria, libertos do mal, liberdade do mal, libertos dessa condenação de sofrimentos, de tormentos e do extermínio. Está aí a liberdade em suas mãos, com o conhecimento de si mesmos, o que não conheciam. Antes, não tinham este conhecimento de si mesmos, de onde vieram e para onde vão, e o porquê assim ficaram. Enfim, desconhecidos de tudo. Mas hoje estão conhecendo e sabendo o porquê de tudo, e estão libertos pelo verdadeiro conhecimento de si mesmos, que é o conhecimento do mundo da origem de todos, o verdadeiro natural de todos, natural de racionais puros, limpos e perfeitos, e que se deformaram em animais racionais. Hoje, todos libertos, sabedores e conhecedores da origem desse mundo encantado, sabedores do fim do mundo, do término dessa vida de matéria, do término da condenação à morte, do término do sofrimento e do término dessa vida de tormentos. Hoje, mais felizes do que nunca, por ter a sua própria redenção em suas mãos. A volta de todos ao seu verdadeiro mundo, ao mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. O mundo que deu consequência a esse em que habitam. Não há efeito sem causa. E hoje, todos alegres, contentes e felizes por terem conhecimento do porquê que nasceram nesse mundo, aí desse jeito. Do porquê que não vão nascer mais aí, nessa vida de matéria. Hoje, com o conhecimento do porquê que assim ficaram, de onde vieram e para onde vão, sabendo, racionalmente, que não vão mais nascer aí, nessa podridão, por saberem de onde vieram, como vieram e para onde vão.